Aerostar Ciente, pátio 5, livre táxi à direita, pátio 5 estacionar frequência livre, Zulu Lima Juliette. 3191, autorizado decolar da pistão 0, vento 160 graus, 089. Salvador, bom dia, Santa 3895, informação Kilo, autorização Guarulhos. Plano 3895, aguarde confiar, Guarulhos. Aí, escuta. Autorizado o cruzamento da pista 10, reporte no taxiway Delta. Autorizado cruzamento da 10, Delta. Geraldo Farol da Barra, West, Delta Fox. Delta Fox, não acaso reportar a MC, todo em que você liga. O 20 do Small Waste, senhor Bom Voo. Obrigado, Maria. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, pátio principal, Índia. No ponto de espera, chame 218-95, ajuste de altímetro no 0 no 5, pastor no meio. Pronto, cópia. Guarulhos aprovado, nível de voo 340, conforme rota do plano de voo. Aperto aluno 10, Pulbave, aperto aluno 6, Posmo, Confins, aperto aluno 21, Mochepe. Após decolagem, cumpre a subida da El, Leda, Motiva. Com a primeira curva à direita, após a decolagem, pista 10. Código transponder 5421 e o controle em 120, decimal 8. Está autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 10, Pubave, Perzulu 6, Posmu, DCT, Confim, Perzulu 21, Mochete. Decola da 10, Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5421 e controle 120, decimal 80, TAM 3895. 3895, o detalhamento está correto, chama para puxa acionamento. Chamará. Número 200, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 099. Pouso autorizado, pistão 0, itinerário 62, 00. Salvador, 1556, autorização Galeão com informação Lima. 1556, autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, Irume, para novembro 857, Moço. A subida será Dael, Leda, Irume, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5423 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador, nível 360, correção Galeão, 360, Irume, para novembro 857, Moço.

quilômetro 289. Azul 4082, autorizado direto de revista 366, desça para o nível 050. Direto 366, desce para o 050. .200 no solo aos 38, libere a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 9. Próxima direita, 219, chame 62, 00. Bom, nono 62, prossiga. Confirme o número para pouso. Confirme. Confirme o número para pouso. 01. Bem, se cancelarmos o plano agora, prosseguimos com o número 1 na final, né? Afirmo. Bem, se é, solicito cancelamento aos 40, plano de voo visual a partir da presente. Motel, bom dia. Tá com plano pra Entre Rios, é isso mesmo? Confira o quarto que se encontra e o PLB, por gentileza. Só não entendi o seu quarto. Pronto, cópia. Autorizado Sierra Índia Zulu Alfa, Entre Rios, nível de voo 030, conforme rota do plano de voo. A subida será conde curva à esquerda, pista 17, código 5136 e o controle em 120, decimal 8. Só confirmando o código transponder 5136. Agora correto, Oscar de Motel, acionamento, táxi e decolagem, agora 14-18-95, bom voo e o ajuste 10-15, Oscar de Motel. Salvador, bom dia, voo 9790. 9790, bom dia, um minuto para a Recife. Gente da Lima, voo 9790. Solo 3895, pronto para o táxi. 219 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 015, TAM 3895. Táxi Pati Índia no 015, ajuste TAM 3895. Gol no 790, pronto, cópia. Pronto, cópia, gol no 790. Recife aprovado, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo, pesou no 7. A subida será Puca, Jamo, Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem pistão no zero. Código transponder 5427 e o controle de Salvador em 120, decimal 8. Gol 9790, autorizando a Recife, nível 370 pela Prisolu, 197, decolando a 901, curva à esquerda, na Puca, Jamo, Aracaju. 5427, transponder, controle 1208. Gol 9790. 1790, cotejamento está correto, chamo para pushback acionamento. Tchunami 200, mandei a posição antes da Juliette. Guarde a passagem do Airbus Dasta, passar a sua frente um pouco distante para ingresso no pátio principal. Voo no 962, autorizado direto para a revista 366, desça para o nível 060. Gol no 556, no portão 4, solicita pushback acionamento. Aguarde no 556. Aguarde. É 200, afirmo. Juliette, portão 8. Bom dia. Voo no 556, puxa aciona, chama para o táxi. Aciona e chama táxi, no 556. No 162, no solo 45, libera a pista para a próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. 162, vai liberar na última, chama pós 219, bom dia. Bom dia, gente. R9 da pistão a zero. Azul 4082, desça para 25000 pés, ajuste chama 0 no 5, autorizado procedimento da RNAVE, pistão no 0. S2500 no 0 no 5, autorizado a RNAVE. 3895, autorizado alinhar e manter na pistão no 0. Alinhar e manter no 0, tá 3895. Boa tarde, gol no 162, libera a pista. No 162, táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, bom, gente, gol no 162. 5 autorizando a linhagem decolar da pista no 0, vento 140 graus com 099. Treinamento e decolagem na 190, 3295. Gol no 156 para o táxi com 178, 3 horas e 15, alternado Guarulhos. Entendi o alternado Guarulhos? Afirmo. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, a gente de ótimo entrou no 095. Tenha um bom dia, no 556. Autorizado táxi direita Índia, ponto de espera 1895, 1015, dono 556. Bom dia. Salvador, bom dia, hoje é na 636, informação Lima. Canal 356, bom dia, autorizado direto de revista 366, desça para o nível 070. 070, Salvador, bom dia, vamos 556, com espera do Almoderno. Bom dia, Golo 556, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Ali mantém no zero, no 556. Piso 895, decolado 248, chama agora o controle Salvador em 120, desculpa 8, bom voo. Controle 1208, 3895, bom dia. Cruzado aqui, 307. São 3895, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, após de 2000 pés, autorizado direto Lida. 340, após 2000, Lida, 3895. Essa área 5954, número 4 na aproximação, redução de velocidade 2109. Sete reduzindo para 2109, essa área 5954. Contato Angola, Felipe Motel. Oscar Lima Hotel, prossiga. Acionado e próximo ataque. Taxi aprovado, chame a interseção Papá, Oscar Lima Hotel. T5, autoriza pro Edmótima. Aguarde, tá 3895. Senhor, só mais meio minuto. Plano 556, autorizado a decolar da pista no zero, vento no 70 graus com 08 nós. Autorizado a decolar, no 556. Siga. Estou no 962, desça para 2500 pés, a gente chama 095. Autorizado procedimento RNAVE, pistão no zero. Quatro passando 366, visual. Azul 4082, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295402. Dia Bravo na escuta? Só confirmando o plano do senhor para as 13h30 e rimar para a Feira de Santana? só um minutinho que eu vou fazer o plano e já te pago a cópia. Quenegal no 0, 1 no 5. Chamada passando 372, o 402. 1 no 556, decolado ao 51, chame agora o controle Salvador em 1 no 20.8, bom voo. 208. 1 no 556, boa tarde. 1 no 556, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés, autorizado direto Lisa. Após 2.000, direto aonde? Direto à posição Leda, Goma 556. É direto Leda. Motel, na escuta da torre? Controle nos solicitou informá-lo que o senhor poderá seguir a subida Conde até aproximadamente 20 milhas de Salvador para então o senhor mudar para o plano visual, uma vez que o 3 mil pés não seria nível de voo ainda, o senhor não poderia continuar o instrumento. Após a decolagem, segue controle a norte para a feira, 0137 é o código e o controle em 120 decimal 8. 079, que é legal, do 0, 1 no 5. Livre pouso 403, na 1 no 0. Oscar Lima, até o seguinte, o senhor gostaria de voar no 050, infelizmente no solo, a única mudança que nós podemos fazer com o plano do senhor seria via CHG. Por gentileza, solicite a mudança no controle de Salvador. Então eu vou seguir com o Ritmo da mão, já que eu vou. Copiado, Lima Del. Aliado, pronto, o Ato Lima Del. Gente, mais meio minuto para decolagem, um Embraer da Azul, prestes a passar o seu próximo. Transmissão 3745, eu entendi. 152, Galeão 3:40, foi isso? Foi, sim. Taxa direita, via Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 015, bom voo 3745. Via direita, chamando a torre em 295, bom dia. Tango Oscar Lima Hotel, atento às turbulências do Embraer 190, acabou de passar sua proa. Livre decolagem da pistão no 7, vento no 30 graus, 09 nós. Livre decolagem, o Oscar Lima Hotel. Salvador, bom dia, até 3745, ponto de espera da 1-0, tá pronto. Bom dia, até 3745, mantenha o ponto de espera, pistão 0. 4082, no solo 55, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, decimal 9. 219, aposto 402. Desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no 5. 368, desça para 4.000 pés, no 5. Canal 6356, desça para 2500 pés, ajuste chama 0 no 5, autorizado procedimento RNAV, fixou no 0. Certo, então 2500, autorizado procedimento RNAV, canal 6356. Patão Eco de Novembro, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste chama 0 no 5. Vou ir direto de asa, desça para 4.500 pés. Uma oito, uma volta. Adelante, obrigado. Bom dia, é o Oscar Lima Hotel. Decolou, perfil Conte. Matanguá, Lima Hotel, suba para o 030 na saída Conde. Autorizado 050. Autorizado 050 para Matanguá, Lima Hotel. Hotel. Autorizado, voo 962. Voo 962, complete procedimento RNAV, chame torre 118 decimal 95. 95. Muito bom dia, voo 962, estado. Do estado, QNH 1015, continue a aproximação, aguarde a pista livre, senhor. 3745, autorizado decolar da pista no zero, vento 150 graus, 079. Patanguásica Limotel autorizado, direta posição Conde. Vem direto pro AJ. Voo 1556, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251235, voo 156. Nossa, que negão, 1015 em Salvador. Cheque trem, pouso autorizado na pista 10. Vento de 170 graus com 099. Ele é pouso 90, está com o trem embaixo travado, gol 900. 3745, decolado aos 59. Acione 5426 e chame controle Salvador em 120 decimal 8, senhor. 5426, 208. Boa tarde. Boa tarde, é o SAM 3745. SAM 3745, acione código. Pois não, agora recebo o transponder. Contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto lida. Ok, 360, autorizado com o autorizado direto à posição lida. A posição lida. Estabilizou, Xané 6356. Canal 356, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 2195, 6356, obrigado. Passara 5954, dá presente, desça para 2506, ajuste no 095. Vou encerrar a vista 366, autorizado procedimento RNAV, pistão no 0. Vente para 2500, agora na proa do Serra Vista 366. Controle, bom dia, Sango, Índia Bravo. São Índia Bravo, prossiga. Decolado em Rimar para a Feira de Santana, agora vai manter meu país na presente, DCT, se autorizado. São Índia Bravo, mantém as condições visuais, o ajuste no 095, autorizado direto à Feira de Santana. Muito obrigado. XG 050, Oscar Lima Hotel. Tem, Oscar Lima Hotel. 9. 219, 372. 372, Xanaminha, 356. 356, continua a aproximação, gasto livre. Claro, Xaná. Xanamia 356, pouso autorizado na pista 10, vento 160 graus com 079, que é legal no 015. Leve pouso por Xanamia 356. Manutenção e me reporte onde está Juliette. Direito, Roger. Segue via Alfa, seguido Paulo Almir, Batalha da Juliette, bom nome a dois. Passaram 5954, complete procedimento, estando em curso. 118, decimal 95. Chama a torre em 118.95, passaram 5954. 0, aguardando para decolagem, então novo autorizado no 790. 0, Guarda Lima, tem torre no 5954. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Fan 3216, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, vai seguir o número 2 na aproximação, número 1, aeronave com prioridade para pouso, transporte em si. A pista com trem baixado e travado. Checado o Força Aérea 5954. Força Aérea 5954. Pode voar monte, volta 37-3745. Na 3745, aguarde. Puxa na 356, no solo 04, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 9. 3129, obrigado. Antes da Juliette, qual o nome é desse? Juliette, ponto 4. Juliette, 24, qual o nome é desse? Minha 356, bom dia. Observe o Coleman que orientará o senhor nesta área que está sendo efetuada manutenção. Aposto me reporte antes da Juliette. Força Aérea 5954, pouso autorizado, pistão do zero, vento no 70 graus, 09 nós. Livre pouso para o 5954. Sete decolado ao 05, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 1790. Dono Salvador, bom dia. Boa tarde, Gol 790. Dono 790, bom dia. Contato radar, suba para o nível 370. Após 2 mil pés, autorizado direto Jambo. 370, após 2 mil pés, Jambo, Gol 1790. São 3745, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 3. Panamá 356, Juliette, portão 3. Leste, portão 3? 03, afirmo. Obrigado, Juliette, 3, Panamá. Libéria 5954 no solo aos 08. Libere a pista, interseção hotel à sua esquerda. Ao estacionar frequência livre, bom descanso, Força Aérea 5954. Pan 3216, complete redução de velocidade 2109. 2109. Papa Romeu Tango, Zé Bravo, tem sequência livre para autocoordenação. Eco Zulu 90, desça para 1.800, ajusta no 095, reparte na Ciasa, visual com campo. Pan 3216, declaração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite magnética 1-10 de Sintra. Paulo Salvador, uma... Bom, chegou uma linha quase muito daqui, uma autorização material. Estou 1790, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Do plano de voo, subida Puca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5462 e controle 1208. Voo 1864, Mateo, nível 350, rota de acordo com o plano, Pucajão, Aracaju, decolada 10 com curva esquerda. 5462, controle 1208. 1864, cotejamento está correto, chama para posicionamento. Chama. Falou, Salvador, uma boa tarde. O Xané 6213, entidade de informação Lima, vamos para a cópia Rio Galeão. Xanai 6213, autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo. Subidas, Dael, Leda, Irum, primeira curva à direita após a decolagem pista 10, código 5445 e o controle 120, decimal 8. Ok, estamos autorizados. E o Galeão 360, a rota conforme o plano, decola da 10 com primeira direita no perfil da Gaiolita Irubi. O 445208, estamos no portão 08, 6213. 6213, cotejamento está correto, chame para puxa e acionamento. Aqui eu farei um, obrigado. Bom dia ainda, Papá Romeu Tão e Zulu ainda bravo, corrigindo. Pronto para a Copa Tuberá? Autoridade de Tuberá, segue a 2.500 pés, visual, no corredor Axé, com a primeira curva à direita. Seu código transponder é o 0167, que é o controle de Salvador, 1208. Conseja, por gentileza. Planejamento correto, me confirme Pati Pelvê. Planejamento táxi decolagem agora 418.95, ajuste no 015, bom voo do Luinda Bravo. Tá 3216, 23 milhas do oeste de Salvador, reação da navegação proa de Serra Viva 366, redução para 1909. Desça para 25006, ajuste chama 015, autorizado para procedimento R9 e pistona 0. 3166, descendo para 2500, 329. Avisa o campo, é por Abatango Eco Zulu November, Sami Torre, 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, cordial bom dia, tudo Papá Romeu Zulu Índia Bravo, faixa para acionamento. Ah, para acionamento, o... Alça de Matai, descido. Gente, Papai Tanguás, que ele motel, plano de instrumentos cancelado, 14115, desça para o tipo de tráfego de terra ainda, Zulu Alfa. Reporte cruzando 4.000 pés. Não. Boa tarde, Azul 4463, informação Lima de Alfa. Gentileza? 4463 do Azul, informação Lima. 4463, um minutinho, cópia. Bravo na escultura Torre. Abrimos, onde é Bravo na pistola? Até de transponder, 5447, por gentileza. 5447, Sona RMA, Eco, Zulu Nova Eva. Zulu Nova Eva, Eco, autorizado, destino 7, vento 180, 0 grau, 089. Eco, Zulu Nova Eva. Tanguástica Lima Hotel, cruzando 4.000 pés, frequência livre para outra coordenação. Abatango Vista Charlie Hotel, com nota radar, a 72 milhas Nordeste Salvador, voo bom para a chegada bom, se reporte para a descida. São 3216, complete procedimento RNAVE, chame torre, 118, decimal 95. 3216. Torre Salvador, 3216, final da novela. Então, 3216, boa tarde. Continua a aproximação do Serviço Aviso 372. Não entendi a mensagem. Continua a aproximação. Reporte 372. Reporte 372. Reporte 372. Reporte 372. Reporte 372. Reporte 372. Reporte 372. Reporte 372. Reporte 372. 4463 autorizado em lance, invisível 80, conforme nota do plano de voo. Subida coral, curva direita, pista 10, código 5451 e o controle 120, decimal 8. Seguinte, o azul 4463, segue 180, a rota do plano de voo para ele é saída coral com curva direita, 5451 no transponder, 1208 controle. Azul 4463, estacionamento está correto, chama para posicionamento. Vai chamar no portão 1. Posso autorizar a pista no 0, vento 1, 60 grau, 089. Autorizado o posto no 0, vento 3296. Sam 3804, bom dia, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Sobre o bom 2067, Guarulhos 320. Eu 2067 autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, Pútulo 10, Tubasa, Pútulo no 6, Posmo, Confins, Pútulo 21, Mochete. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita para a decolagem, código 5473 e o controle 120, decimal 8. Pro gol 2-0, pro muito rápido, né? Eu repito, não tem problema não. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Apêndulo 10, Tubave, apêndulo 96, Posmo, Confins, apêndulo 21, Mochepe. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5473. E o controle 120, décima 8. É, não, é que não copiou, não estava batendo com a nossa rota aqui, mas eu vou conferir. É autorizado 3620, apesolou 0 por base, apesolou 16 após, apesolou 21 Mochete, decolando a 10 da Eule da Mótima. 5473 transpondo 208, gol 2067. O 2067 tem a rota apesolou 10 Taubaté? É, aqui está por Piraí, um bate, apesolou 44 para Bog. E vê aí o score aqui, tá batendo. Tá ok, eu vou verificar com o centro e já te pago também se a rota do centro confere com a minha ou com a sua. Já te passo a posição 2067. Tá bom, obrigado. Bom. Para o táxi gol 1864, 2 horas e meia de autonomia, Salvador. Alterna Salvador, 154 a bordo. Eu só não entendi até o B. 154. Táxi Apache Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 10195. Apache Índia, ponto de espera 118195, ajuste 1095, voo 1864. André 1296, bom dia. Observe o follow me e após passar a área que está em manutenção, chame a sua Juliette. Delta Charlie Hotel, desça para o nível 050. 050, Delta Charlie Hotel. Recife, o mesmo, tem a mesma rota que eu tenho, aquela que eu passei para o senhor. Apesolou no 0, Tubave, apesolou no 6, Posmo, Confins, apesolou 21 no Mochepe. Sem problema, vou plotar aqui, obrigado. Tá, ok, se quiser eu repito aqui para o senhor. Não, eu copiei, obrigadão. É apesolou no 0, Tubave, apesolou no 6, Posmo, Confins, apesolou 21 no Mochepe. Exatamente. Salvador, muito bom dia, voo 1864, ponto espera 10, pronto para decolagem. Voo 1864, bom dia, linha decola, pista 10, vento 170 graus, 099. Deve alinhar e decolar, pista 10, voo 1864. Luiz, é bravo, autorizado em graça, deixando a 7 reparte pronta da decolagem. André, 12 no meio, Juliette, portão meia dúzia. 1864, decolou os 27, controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, voo 1864, bom dia, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1864, passa 1500 pés para 350, saída PUCA. Voo 1864, com passada na decolagem, subia a saída PUCA para nível 350. 350, voo 1864. Então, 3804, autorizada pelo de Serra Vitor 366, destino para 2500 pés, ajuste no 0115, autorizada Renata. 1015, 2500 pés, autorizada Renata para 3804. Fluência Brava, decolagem autorizada, destino 7, vento 170 graus, 099. Tango Vitor Charlie, até o voo na Pro de Pelô. Pro de Pelô, fica até a venda, fica a venda. Azul 4463, posicionamento, posição 1. Azul 44663, posição 01, pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reposta, ponto para o táxi. E pushback acionamento para o táxi, azul 4463. Tango Eco Delta Fox, acione o código 5452, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés via corredores, reporte Paris. Farol de Sapão, 208, Zuma de Aprava, muito grato, um ótimo dia. Porto 108, pushback com relação à equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Vai para o táxi. Pushback acionamento 2067. 2067, valendo que é equipe de solo. Pushback, livre acionar, reporte pronto para o ataque.